passou da hora de você ligar. Tô aqui grudada no meu celular, esperando uma mensagem, uma ligação. Tô acompanhada aqui da solidão. E no meu pensamento só cabe você. Já que veio aqui, eu quero te dizer. E agora, beija minha boca, vai. Tira minha roupa, vai. Faz o que o outro não fez e só você faz. Você faz.